transforma, me fazes como tu. Não quero mais o meu querer, mas o teu em mim. Senhor, modela-me, teu vaso quero ser, somente barro sou, sem ti nada posso fazer. Sou tão pequeno, dependo de ti. Minha alma tem sede da tua presença em mim. Sou tão pequeno, carente de amor. Toda minha vida consagro a ti, Senhor. Senhor, modela-me, teu vaso quero ser, somente barro sou, sem ti nada posso fazer. Sou tão pequeno, dependo de ti. Minha alma sede da tua presença em mim. Sou tão pequeno, carente de amor. Toda minha vida consagro a ti,